E foi aquilo mesmo que eu prometi há 8 anos, quando vim para este hospital, é que teria que pôr o hospital no rumo certo, e não só para o concelho, mas para a região. E é isso que nós temos a tentar, é com o hospital, e está visto, mais que visto, é que o hospital tem neste momento sofrido uma ampliação de doentes, portanto tem recebido cada vez mais doentes, e cada vez estamos a ir mais longe e a ter doentes que nos preferem de mais longe.